goleiro, você chama ele bem. Transforma em pedaços, Jesus vem e pega e coloca em seus braços, transformando num vaso novo. Todo vaso que se quebra se transforma em pedaços, Jesus vem e pega e coloca em seus braços, transformando tudo em um vaso novo. Se você se acha um vaso rachado, o oleiro está ao seu lado, peça a ele pra lhe consertar. Recebendo de Cristo um renovo. Vaso quebrado e rachado também, procura um oleiro, você chama ele bem. Vaso quebrado e rachado também, procura um oleiro, você chama ele bem. Fique pensando que igreja olaria, pra chorando pedir todo dia, pra o oleiro lhe consertar. Saiba que o nosso Deus, ele é perfeito, e quando faz o vaso, ele faz direito. Não é pra todo instante se quebrar. Se você se acha um vaso rachado, o oleiro está ao seu lado, peça a ele pra lhe consertar. Imediatamente então será consertado, e de azeite será transbordado, recebendo de Cristo um renovo. Vaso quebrado e rachado também, procura um oleiro, você chama ele bem. Vaso quebrado e rachado também, procura um oleiro, você chama ele bem. Vaso quebrado e rachado também, procura um oleiro, você chama ele bem. Vaso quebrado e rachado também, procura um oleiro, você chama ele bem.